Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Chora, Juno Melo. Quero te ouvir agora. Desce mais uma cachaça. Por favor. Alguém traz mais um copinho de cachaça pra mim. Um shot de pinga. Não se nega a ninguém.